canta alegremente, ó estéreo. Exulta com prazer, vem cantar. Mas são os filhos da solitária. Com fé, vamos nos levantar. Amplia o lugar da tua tenda, estenda as cortinas do teu lar. Não temas, pois o Senhor é contigo. A tua história vai se transformar. Não temerás, não serás envergonhada. Teu Criador é o teu Redentor. Em grande misericórdia, Ele vem, te abraça em seu amor. Canta, ó filha, exalta o Senhor. Teus filhos serão paz. Na terra a luz resplandecerá. É tempo de recomeçar. O Senhor te chamou, ó desamparada. Com bênção eterna Ele irá te guiar. As montanhas podem se desviar, mas sua paz não vai se mudar. Preciosas na tua vida, um novo lar. Teus olhos brilharão como cristais, e tua voz ao mundo vai ecoar. Não temerás, não serás envergonhada. Teu Criador. Ferramenta não prosperará. Quem se levantar cairá por ti. A justiça do Senhor é fiel. Viva em paz, vive em mim. Não temerás, não serás envergonhada. Teu Criador. Do Senhor é nosso cantar, em cada lágrima, em cada dor, renasce a esperança. É tempo de amar.